Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. Yeah.

Canal 2, Antena Web. Juntou, foi coisa do Canal 2. Thank you. Canal 2 da Antena Web. Contigo, hoje é o primeiro dia.

marinheiro de quem te vou falar. Valente marinheiro, nascer em noite de tempestade. Herança, uma garrafa que deixou cada metade. Faxinha do aguardente, nem o deixou pensar. Escolheu ser marinheiro, mesmo sabendo enjoar. E assim foi navegando pelos lados do soldeiro. Mas dentro uma garrafa nunca mais se perde o pé. Esta vida de marinheiro está a tocar de mim. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro está a tocar de mim. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro está a tocar de mim. Rapara, para, para, para, para, para. Há quem navegue de porto em porto, navegue de mar em mar. Procuro valente do mar, eu procuro naufragar. Se lhe conecta toque, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Esta vida de marinheiro está a dar para mim. Rapara, para, para, para, para, para. Esta vida de marinheiro está a dar para mim. Rapara, para, para, para, para, para. Há quem navegue de porto em porto, navegue de bar em bar. Há quem procure fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz... Perdem-se barcos na espuma.